Aqui é um calor bastante forte, não é? Olá, bom dia. Olá, Kátia, não estou-te a ouvir muito bem. Bom dia, não ouve? Fala mais. Tens que lavar as orelhinhas. Ah, já estou-te a ouvir melhor. Estás a ver? Tudo bem? Está tudo bem e contigo? Está tudo bem. É verdade? Sim. Estavas com saudades. Que contas? Estavas com saudades minhas. Eu estava à espera desse dois dia. Dois domingos desse sem dia. Me verem. Esta noite não dormi. Acredito. Não dormi nada. Estiveram à escuta do Cantar do Galo com o Sr. Fortes. Exato. E agora vão estar com o nosso querido Jerome. Ah. Até ao meio-dia. E a nossa meiguinha, Kátia. Kátia, gosto muito. Tu, meiguinha, é isso mesmo, é a palavra que me define. É, meiguinha. Definição da Kátia, dois pontos. Meiguinha. Achas? Sim, claro. Achas? Então vamos lá. Vocês podem começar a ligar para o 02-38-43-48-00. Isso tudo até o meio-dia e meia. Exato. Podem fazer escolher as músicas, escolher as músicas preferidas, não é? Sim, é só pedir e o Jerome faz. É, sou um jukebox. Exato. DJ, qual é a tua música? Qual é a tua música preferida já agora? Eu tenho várias. Agora não, gosto a do momento. Gosto de ti, do Nininho Vaz com o filho. Okay, gosto de ti. Okay. Também gosto da Carminho. Onde vais? Pensei que estavas a dizer que gostavas de mim. Sim, claro, eu adoro-te até. Não é gostar, é adorar. Ai. Vai além do gostar. É, vai além. Não, mas onde vais com a Carminho, por exemplo, gosto muito. Nininho Vaz, também gosto. Okay. Há várias. Há várias. Gostas de mim? Olha esta até, é essa. Vamos ouvir. Vai ser essa? Adoro, sim. Onde vais? Queres começar com isso? Pode ser. É um vamos começar lentamente, assim, com meiguices. Ok, então vamos lá com Bárbara Bandeira e Carminho. Onde vais? Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer, só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Nada nos une, só nos mantém e tudo muda.

chama-me José Alberto Reis. Vamos continuar com Arrebenta a Festa. Alors, foi pedido de Senhora Maria do Céu para a família Pinheiro, a Rosa Maria, Cristina Fontes, os animadores, auditores, os doentes à escuta, à escuta, eu digo bem, parece que a minha mãe outra vez disse-me, ó Kátia, não é escuta, é a e, ó, diz lá tu, como é que tu dizes? Escuta. Ah, a escuta. Então, vamos ouvir uma música alegre, como tu disseste, Roberto Leal, Arrebenta a Festa. Com Kim Barreiros, Arrebenta a Festa. Vamos ouvir.

tu queres é festa, não é, Kátia? É o tema da novela Festa é Festa, que passa na TVI. Ah, estás a continuar a ver? Sim, ainda vejo. Ainda dá sempre? Ainda está a dar. Ainda está a dar. Sim. E agora, o que é que vamos ouvir, ó, amigo Jerome? Vamos Jerome? Ouvir Soldado Sol, também. Quando começamos, perguntaste-me que músicas é que eu gostava. Esta faz parte. Marisa, Saudade Solta. Vamos lá ouvir. Vamos ouvir. Saudade Solta é uma música que tu gostas, eu não é? Eu gosto. J'aime bien. Ouais, j'aime bien Marisa, c'est vrai. Ouais. Alors on continue, il est 11h21 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Continue. Mais le temps passe à voir. Non, mais t'as vu ça, le temps avec moi. Le temps avec moi, tu ne le comptes pas. On continue. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 02 38 43 48 00. Gustosão, Aviões de Forró. Conheces? O título Aviões do Farol, acho que sim. Agora esta música não. On y va. O sonho de todo homem é ser o gostosão da sua mulher. É ou não é? Tem algum homem que se acha gostosão? Cadê os homens que se acham gostosão aí? Essa aqui é pra nós, que eu também me acho. Escuta só essa música, como é legal. Ó. Fala assim, ó. Quem é o gostosão? batera. Mostra quem é o gostosão da bateria, vai. Fazer amor. Para, tira o pé do meu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Diz aí, vai. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Olha a guitarra do gostosão aí, ó. Vai! Mas tu vens, é loucura de amor. Eu sou força total, do sexo campeão. Bora fazer! Tira o pé, chama o gostosão. Vai! Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Gostosão daqui, quem é? És tu, mas és convencido, digo-te já. Il est 11h25 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On continue, et cette fois-ci, c'est une petite dédicace spéciale parce que je viens de gagner un auditeur. Alors, si je veux qu'il reste, je dois lui faire plaisir. Bon, et donc, la prochaine chanson, elle est pour Romain. Ah, j'aime bien cette chanson. Tu aimes bien? Ouais. C'est vrai? Avec Bradley Cooper. C'est parce que c'est Bradley Cooper. Mais il chante bien, faut l'avouer, avec Lady Gaga. Il chante que bien? Oui, il chante bien. Non, mais c'est un acteur qui a du charme, un bel acteur. Qui a du succès, c'est ça. Non. Donc, vas-y, voilà. Dis le titre, Shallow. Shallow, c'est pour Romain, voilà. On écoute. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself alone. Change. And in the bad times I fear myself.

festa sai a arrebentar. Ela chega no salão, muito longe de pensar que ela me tinha na mão. Meu amigo segredou, olha a saia curta dela, um olhar ela mandou. Não sei como a conquistar, se é convido para dançar. fica o picão. Por cima estavas tu a mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no pão. Os mosquitos picam picão. Por cima estavas tu a mim picaram-me na cara, a ti picaram-te no pão. Eu quero trabalhar. Je descends pas le bon bouton, je pouvais parler. Là, c'est bon, on t'entend. On va continuer avec une chanson. Alors, on va mettre, tu le disais tout à l'heure, une chanteuse de... Calcinha Preta, oui, j'avais vu l'info sur Internet qui avait eu un décès et je te demandais si c'était un chanteur, une chanteuse. Tu me disais que c'était la chanteuse. Exactement. De Calcinha Preta. Exactement, une chanteuse, une chanteuse de Calcinha Preta, elles sont plusieurs. Hein. Mais c'est notamment celle qu'on va écouter sur la prochaine chanson, une chanson que beaucoup de gens connaissent puisqu'elle a été reprise. Voilà, elle a été reprise par beaucoup de groupes, etc. Et beaucoup diffusée par sur les ondes et notamment sur Radio Arc-en-Ciel. On écoute donc une chanson de Calcinha Preta, Você Não Vale Nada. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz quase tudo tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Pra ficar bonitinho, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, todo mundo assim, ó. Greta, você não vale nada. Elle est très bien cette version. Beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci on va écouter où je n'aime quand je t'aime, et ça a été demandé de Géraldine pour Jean-Pierre pour lui dire qu'elle l'aime très très fort, elle pense très fort à lui, sans oublier leurs enfants. On fait un coucou également à Jean-Pierre animateur de Radio Arc-en-Ciel des Verts Matins. Donc on lui souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et on pense très fort à lui. Voilà, on écoute Némanouche, je t'aime. Consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime. Sou louco por ti. Ah, eu sou louco por ti. Caramba. Nem sabes. Nem me digas. Não digas isso, depois o povo ainda acredita que é verdade. Mas eu não tenho Mercedes. Tá bem, outra vez. Vamos continuar com uma dedicatória. Ça a été demandé de Jérôme pour sa cousine Edith, ainsi que pour sa maman. Il souhaitait écouter Quero Viver de David Mocca. On écoute. Festas nem rumarias que faz pena ao coração. Cervejas das nem rumarias, que faz pena ao coração. Ai, ai, ai, eu quero dançar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Ai, ai, ai, comer e beber. Ai, ai, ai, vamos festejar até o dia anoitecer. Assim não muda, e já não sei o que fazer. O tempo passa e não muda, e já não sei o que fazer. Sem cafés nos restaurantes, para comer e para beber. Sem cafés nos restaurantes, para comer e para beber. Ai, ai, ai, eu quero dançar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Na net podemos contar. Já não há nenhum evento, mas na net podemos contar. Alexandre Silva e David Moca, estamos aqui para vos alegrar. Alexandre Silva e David Moca, estamos aqui para vos alegrar. Ai, ai, ai, eu quero dançar. Ai, ai, ai, eu quero viver. Ai, ai, ai, uma vida normal. É isso que o povo quer. Ai, ai, ai, eu quero cantar. Ai, ai, ai, comer e beber. Quero viver David Moca. Estás a dormir? Não, estava a ouvir. O que é que tu disseste? Estavas a ouvir. Era o David Moca. Estavas a dormir. Mas não. Elle dort, elle dort, c'est pas possible. J'ai déjà la feuille de la prochaine dédicace dans les mains. C'est à l'heure que tu te réveilles habituellement. Bien sûr, c'est ça. Olha que mentiroso. Olha, vamos continuar, mas é com as nossas dedicatórias, que já é meio-dia. É hora de o aperitivo e nós aqui. Onde é que está o aperitivo, Jerome? Onde está? Olha. Uma cachaça. C'est vrai? Não, uma caipirinha. Sim, é com cachaça. Olha, até se tomava uma caipirinha, não? L'alcool fait moi la santé avec modération. Alors, c'est de la part du Sr. Lorenzo pour tous ses copains de la chasse qui se termine aujourd'hui. Tout s'est bien passé pendant sa saison de chasse. Bon, un peu moins pour les petits lapins ou les petits qu'ils ont un petit peu tués, quoi. Pour eux, ça s'est peut-être moins bien passé, en tout cas. Et nous allons écouter Transmontane et ses deux marantes. Nous allons écouter ça pour Monsieur Lorenzo. Oh, lá, lá, aqui é meu coração. vou voltar ao norte, vou vir pra não mais sair, e contigo vou me casar. Oh, lá, lá, olha a transfronteira. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Continuer avec une chanson, je ne connais pas, mais j'ai vu quelques publicités, quelques teasers, comme on dit, pour faire la publicité de cette chanson. J'aime cet artiste, Marco Rodriguez. C'est un duo, donc je avec Linita Gentil, Ufa do Três em Um. Vamos lá ouvir, je ne l'ai jamais écouté, je vais découvrir. Há nomes que são do fado, corrido horas moraria. Há nomes que são do fado, corrido horas moraria. E o fazem enamorado pela tua poesia. E o fazem enamorado pela tua poesia. Poesia é o meu nome. Cada terço do meu fado faz as contas do rosário. Cada terço do meu fado faz as contas do rosário. Rezo a um Deus adorado que me acerta ao teu horário. Rezo a um Deus adorado que me acerte ao teu horário. Se o dia antes da noite, já a noite se faz dia. Se o dia antes da noite, já a noite se faz dia. Seja o fado que por noite, nas voltas da poesia. Seja o fado que por noite, nas voltas da poesia. Se a noite me dou ao canto, tu pões o dia em escrita. Cada fado é, portanto, das duas a mais bonita. Cada fado é, portanto, das duas a mais bonita. Cuidares moraria, o fado tens em um. Corridoras moraria, como este não há nenhum.

Sandra Helena. On va continuer avec un medley de Jorge Freire. Foi pedido António Lourenço para o Henrique Lourenço, Manuel Lourenço, Fernanda Dias de Santos. Para todos os locutores, a todos um bom domingo e que haja paz. É verdade, que haja paz. Bom domingo ao senhor, então. Vamos ouvir. Encontrando a namorada do pai. Foi na festa. beijinho e vás depois, que o nosso amor é só para nós dois. Écoute cette guitare, Catherine, écoute cette guitare. J'ai rien compris. Écoute cette guitare, Katia. Tu t'endors, ça y est? Pas du tout, non, pas du tout. Concentré? Bah, complètement, toujours. Voilà, tu vois, c'est un medley de Georges Frey. Georges Frey, c'est un artiste inconditionnel de la musique. Je croyais que t'allais dire international. Un peu international aussi, oui. Mais inconditionnel de la musique pimba de portugais. Ça, c'est vrai. Et ouais, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Tu n'aimes plus? Pourquoi tu parles au passé? Non, mais c'était de la musique que j'écoutais en voiture quand on allait au Portugal avec mes parents. Ouais, il y avait cette cassette-là. Il y avait 1500 km. Il y avait celui que tu as passé tout à l'heure, là, Reis, je ne sais plus son prénom, je ne sais plus quoi, Reis. Il y avait Dino Mail aussi, je me souviens. Dino Mail, Robert Leal, Kimberell, juste tout. Non, Kimberell, les enfants. Non, d'accord. Alors maintenant, tu nous as demandé. Écouter, ça, c'est celle que j'aime beaucoup. Donc, c'est Nós Somos Iguais de Capa Negra. Donc, moi, je vais faire une dédicace pour Fabio et Leandra. Je leur fais un gros bisou, un bon dimanche. Et je fais un gros bisou à minha mãezinha et au meu paizinho. Aïe, aïe, aïe. J'en profite pour faire une dédicace à tous mes amis du groupe Capa Negra, parce qu'on reprend. Et samedi prochain, on reprend et je suis trop content. Tu repars sur les routes à l'aventure. Je suis content. Voilà. Allez, on écoute. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Capa Negra, Nós Somos Iguais. Il est midi 29, Jérôme. Nous allons devoir nous quitter. Tu me fais rien. Pourquoi? Non, mais c'est ton côté un peu très très robotique. C'est passé super vite. Bah ouais, t'as vu ça? Le temps passe toujours vite avec moi. De qui est pour que j'aille à la seconde feuille, là. Ouais. Voilà, passe un instant. Alors, nous allons écouter une dédicace qui a été demandée. Foi pedir de main do Jean-Pierre, un temps do animador da rádio, avec l'émission vers matin. Ela queria desejar-lhe um bom domingo a ela, a Nora e aos netos, com muitos beijinhos e um ótimo domingo. Vamos ouvir Amor de Mãe, Amor Santo, Jorge Ferreira. Aqui estou mais uma vez a cantar para ti, oh mãe, e a lembrar que mais ninguém me deu amor como teu. Foste a flor mais perfumada no mais perfeito jardim. Foste a mãe mais dedicada, foste ternura sem fim. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta minha deixaste o fruto do teu amor. A Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. Amor de mãe, amor santo, ai de mim que o perdi. Outro igual não conheci, tão perfeito e tão constante. Em horas de escuridão foste o sol da minha vida, tão fiel e tão querida, mãezinha do coração. Tu que outra vida encontraste, tão eterna sem ardor, mas nesta teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. Midi 32 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et voilà, c'est l'heure de nous quitter, de vous dire, de vous souhaiter un bon dimanche, un bon après-midi, de profiter de ce soleil, même s'il fait un peu froid, c'est vrai ah que... Ah oui, mais le soleil réchauffe nos cœurs. C'est vrai? Bah oui. T'as pas le cœur chaud, toi, déjà? Bah si, justement, grâce à toi et au soleil. Ah ok, grâce à moi et au soleil. Bah oui. Ok. On vous souhaite à tous un très bon dimanche, et une bonne semaine. Voilà. Et on vous dit à dimanche prochain. Et on vous dit à dimanche prochain. Si tout va bien. Si tout va bien. À tous. Bye bye. Tu fais le perroquet, là? Allez, à dimanche. Bye bye. À dimanche. Bye bye. Votre bataille. Votre bataille. Ayez pas. Ayez pas, là. Oh. Oh. Você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Eu não ando, quero te amar. chega pra cá, minha paixão. Que faz bater assim meu coração. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda, quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. Que faz bater assim meu coração. Bate de medo. A pandemia em Portugal está a baixar, os casos estão a baixar, felizmente o número de mortes também, e li que possivelmente, a partir de abril, o país abre por completo. Ai, oxalá. Li isso há pouco, como disse, ou no Jornal Público ou no Diário de Notícias. Oxalá, e é isso que nós pretendemos, e que a casa volte a ter o ritmo que tinha. E um grande ritmo. Ritmo. Um grande ritmo que a casa do Alentejo tinha, isso não há dúvida. É verdade, e nós precisamos, a casa precisa realmente já, porque é uma casa muito bonita, mas tal porque é muito bonita e porque é visitada por muita gente, precisa sempre de recuperação, de conservação, de obras de conservação. E já agora eu digo que estava tudo aprovado para se fazer o tal ascensor, que é altamente necessário. Uhum. Porque aquelas escadas já começam a ser um grande impedimento para muitas pessoas, o que nos entristece, francamente. Está tudo aprovado. Íamos começar as obras precisamente em março de 2020, é evidente que não começámos, e vamos ver se com esta abertura que o Jaime também